músicas de qualidade. Rádio Centurion. Fala Henrique, tudo bem? Aqui quem fala é Calil, sou baixista e vocalista da banda Heaveless e é uma grande satisfação fazer parte dessa entrevista. Nós somos um trio moçoroense, que além de mim, conta com Vicente Mad Butcher e na bateria e Vini Martins nas guitarras e nos backing vocals. A nossa paixão pelo rock e pelo metal vem desde a juventude. Sempre tivemos afinidade pela música e as experiências que envolvem. A gente busca a vivência que o metal traz para nós, enquanto banda. Não ligamos para nada além de estar em um ciclo de forte amizade, com conexão espontânea, natural, e que faça um barulho que agrade nossos ouvidos. Essa situação de ter oportunidade é secundário, que tem ocorrido, na verdade, como reflexo dessa energia boa que se faz presente na banda. Músicas de qualidade. Rádio Centurion. Centúria, a sua rádio na web. dicas e qualidade. Rádio Centurion. Cara, o Heavenless, ele sofreu uma grande mudança. Antes a gente sinalizava uma influência meio thrash, meio death metal, a gente chegou a citar bastante isso. Mas passados mais de 2 anos de banda, a gente percebeu que houve uma segmentação em união de hardcore, de doom, de metal. Então, o que certamente mudou foram os desenhos dos riffs, né, que estão agora mais fincados lá no hardcore, mas no metal de forma geral, assim, com mais groove, com mais cadenciamento. Eu acredito que isso foi uma forte mudança, além de a inserção de novas batidas na bateria, que antes a gente não estava habituado e hoje a gente utiliza muito The Beat, por exemplo. Centurion, a sua rádio na web. Centurion, a sua rádio na web. músicas de qualidade. Rádio Centurion. Fluxo quanto à influência, eu vou ter que fazer uma divisão. Se a gente tratar exclusivamente de forma de conduzir banda, dos processos, dos bastidores, que vai além da sonoridade, eu acho que nossa maior influência seja o Sepultura atual. Mas, além deles, quem também nos inspira em uma realidade mais próxima da nossa seria o Desalmado e o Institution, por exemplo, de São Paulo, o Jack the Joker, Inocêncio, Mad Monkeys, aqui numa realidade mais próxima da gente, aqui do Ceará, e numa realidade local, o Revenger, o Black Witch, o Mad Grinder, o Overcome, o Last Maze e o Behind the Picture, que são todas bandas maçaroenses, e eu vejo uma vontade muito forte com essa galera e que a gente simpatiza com esse sentimento. Se a gente for para uma situação de sonoridade, aí a nossa inspiração ela vem mais da cena americana, da cena canadense, do que eles se intitulam como sludge, como doom, que tem nomes como Down, como Weed Eater, como Pantera, como Mastodon, como Bison BC, e também a cena americana do hardcore barra punk, principalmente do selo Death Wish Records, que é encabeçado pelo pessoal do Converge. Essas aí, realmente, a gente pira muito no som dessa galera. Eu diria que nossas principais influências sonoras, elas vêm daí. Centurion, a sua rádio na web. A sua rádio na web. Bom, além do que a gente citou na pergunta anterior em relação às influências, o que alimenta a máquina no processo de composição, assim, digamos, é um trabalho de muita pesquisa. A gente tem que estar muito antenado com as bandas novas, com os nossos objetivos enquanto banda e o caminho que já foi trilhado, que já foi traçado, para a gente poder tomar como referência. E a gente se aproveita bastante dessas ferramentas que existem atualmente, como esses streamings de áudio, e a gente busca sempre achar uma banda, achar um álbum que se conecte com a gente, tanto pelo som como pelas ideias. Essas influências, essas pesquisas, esses estudos são o que realmente alimentam esse processo de composição da banda. A gente não acredita que a indústria fonográfica ela vá nos render alguma coisa do ponto de vista econômico. A gente faz realmente por acreditar que é importante uma banda ter um disco, ter um EP, ter um material físico. E nesse lado, nessas situações, a gente tem parceiros muito fortes. Em Mossoró, por exemplo, nosso capitão, assim digamos, é o Luciano Elias, da Rising Records, bastante conhecido. E junto dele está o Fernando Camacho, que é da Black Hole, que é um selo, uma gravadora paranaense, que é bem especializado no metal e na música extrema, e também tem chegado junto para fazer a distribuição e os discos da gente. Bom, eu acredito que para qualquer banda o diferencial é prestando algo verdadeiro, algo sincero na mensagem e na música. A gente sente uma energia muito forte quando estamos juntos tocando, e isso deve influenciar de alguma forma o público que assiste e que percebe tudo isso e se conecta. Eu acho que isso é um ponto importante que o Revelers procura manter, para nunca deteriorar esse amálgama aí, dessa interação público com banda, muito importante. Músicas de qualidade, Rádio Centurion. Oh, Centurion, a sua rádio na web. Músicas de qualidade. Rádio Centurion. Ah, claro que sim. A gente gosta demais de ouvir as bandas locais, principalmente. Elas sempre fazem parte da nossa playlist quando a gente está junto, confraternizando. A gente tem um enorme respeito pelo trabalho realizado pelo pessoal daqui. Principalmente, eu diria que nos últimos 10 anos. Porque antes disso, apesar da gente só ter ouvido falar bem praticamente, mas a gente não tem como opinar, porque nem eu, nem Vicente morava aqui. E Vinícius, ele está aqui, ele está viável para ir para um show, alguma coisa, de 10 anos para cá, porque antes ele tinha, sei lá, 12, 11 anos de idade, né? Músicas de qualidade. Rádio Centurion. Cara, preconceito eu diria que não. Porque se a gente falar de som, é questão de gosto. Então, tem quem goste e quem não goste. Mas a gente nota, na verdade, que tem um forte interesse na banda. E que tem, assim, tem havido um ciclo crescente de ouvintes, principalmente dos estados próximos aqui, Pernambuco, Ceará, por exemplo. Mas também do Sudeste, também vários blogs, né, da mídia, rádios, por exemplo, como a Centurion, tem havido, sim, um forte interesse. O pessoal do underground, eles são muito fortes, cara, com blog, com web rádio, com sempre algum conteúdo relevante. E eu tenho percebido que sempre tem havido uma tendência em interesse em bandas novas. Só como exemplo, eu estou respondendo sua entrevista agora e a gente acabou de responder outra para uma rádio argentina chamada... Não sei falar espanhol, cara, mas é Telón de Acero, ou algo próximo disso daí. Eu vejo também que isso não se limita ao Heavyless. As outras bandas de Mossoró sempre eu acompanho no Facebook, sempre eu acompanho ou conversando com o pessoal. E tem havido uma crescente resposta de entrevistas, de aparecimento em blogs, muito interessante. Então... eu acho que não seria nenhum tipo de preconceito. Eu acredito que é só gosto mesmo. E tem quem goste e quem não gosta. músicas de qualidade. Rádio Centurion. Ah, é claro que estamos. Como respondi anteriormente, a gente acabou de fazer uma forte mudança na sonoridade. A gente saiu de um estilo tradicional, que, na verdade, vou responder por mim, não tenho procuração para falar pelos meninos, mas eu acredito que a gente não chegou nem a entrar direito. E agora a gente está lá, hasteando a bandeira do hardcore, do metal, até mesmo mais moderno, eu diria. E é isso, se agrada aos nossos ouvidos, é o que a gente vai fazer. Se for para mudar, muda. Músicas de qualidade. Rádio Centurion. Centurion, a sua rádio na web. músicas de qualidade. Rádio Centurion. E eu diria que não existe uma fórmula. Tem que realmente haver uma conexão, ser amigo antes de companheiro de banda. Com o Rebels a gente mantém um ritmo de encontros muito intenso para quem não vive de banda. A gente ensaia de 3 a 4 vezes por semana. E nos outros dias a gente se encontra para confraternizar, fazer um churrasco, tomar uma cerveja. Mas nada disso seria possível se a gente não sentisse uma real afinidade e interesse pela amizade um do outro. Essa é o foco, essa é a principal situação que mantém a banda unida e focada realmente. Nossos objetivos são singelos, cara. A gente já conseguiu muito mais do que imaginamos que alcançaríamos. Para o futuro, a gente espera que essa ligação intensa da banda se perpetue, que a gente sempre tenha tempo, disposição e condição de fazer o Revelers na dedicação que o projeto merece. É só isso mesmo. Massa, muito obrigado ao amigo Henrique, a todos os ouvintes da Rádio Centurion, e sempre contem com a gente para qualquer atividade desse portal. Um forte abraço e fiquem em paz. Valeu.